Norte, Matéria Corredor Interlagos e reporte César. Tiago Médico. Saída Arborcano, para o nível de voo 3 metros. Acendendo ao nível de voo 360, perfil da Arborcano 357. Chanel 327, pistão zero de coja autorizado, vento no 50 graus, 10 nós. Autorizado com a Chanel 327, está. São 3, 337. 337 foi intercontado. Estabilizado no ILS e avistando, são 337. Piado, 337, completo, o exército foi, chama a torre, 1-8, 3, 9, 5. 3367. Boa tarde, pouso autorizado pistão 0, vento no 50 graus, 12 nós. Vem o pouso no 0, tá 3367. Poxa, né, 327, decorado os 39, chame do 08, morro. 08, 19, 8 ou 08? 08. 6327, contato na garagem colagem, sua via saída São Leno para o nível de voo 240. Flecha, chame o seu Salvador em 118, decimal 95. Salvador, Charlie 2230, a 2 da TAM contra final, após autorizado Lima, tem pistão 0. E após o Charlie, Lima tem 220. Chega o seu mais progressivo. Na prova da casa, visual com o campo. Autorizado em Nacional da 7, reporte passando através da Lima, Chega o seu mais. Reporte passando através da RMAR, Cervo Fosco. Através da RMAR, Cervo 6227, chamei, Santo Recife, em 128, decimal 35, alterando 125, decimal 1. 3835251-63-227. Pistão 0, vento no 50 graus, 1 2 1. Saída 2231, chama agora o centro Recife, 1 2 1, decimal 8 5, alterna 1 2 5, decimal 4 5. Chame controle do 08, meu Deus. 08, obrigado. 0 como final. 180 como final. Subiu uma senha, o Ultra 6327. 180 6327. Contato radar na decolagem. Tulema até 3 mil pés na saída Arbor 1. E 3 mil, Arbor 1, na sua escuta. Passando de 2230, capturada de sucessão de altitude da saída Arbor 1. Livre ascensão ao nível de voo 180. Afirmativo então, ascensão livre 180, 2230. Tá? A 3567, chama o centro Recife em 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Centro Recife na frequência 1228, alterna 1353, tá? 3567. O chanelero 6327, dá presente, voo direto e o quase. Cidade de Leste, posição Rio Conde. Rio Conde, né? 327. Fecha o solo 47, pega 3 atualizados, já melhorando as 7. 38, o contato radar estabelecido, nível 100, aproximando da posição Conde. Voo direto do Coral está presente, estação de vigilância radar, 638. Afirmativo, Coral. O serviço radar terminado através da posição coral nível 180. Chama agora o controle real, frequência 120 desse ano. Bom. 2230, está presente, voo direto, voo saiu da conquista. Foi confirmado, 2230, direto conquista. Afirmo. Obrigado, senhor. 25, no comando 25, nem a chama 208 morreu. 208, muito obrigado, boa tarde. Sobre Salvador, boa tarde, eu chamei a 6355. É 355, contato radar de colagem subazia, saída São Lono, para o nível 360. São Lono, nível 360, posso usar que vai direto São Roleta, está presente? Direto Leda, está presente, eu chamo a 355. Direto Leda, grato, eu chamo a 6355. Indicações do seu transponder, seu RIM, modo alto, não é o Charlie. Michael Mike confirmando pouso em Salvador, confere? Se no Ceará, eu tive a outra cara. Mike, reporte anunciado. O 6918, dessa via chegada por meio de Uno para o nível de voo 050. Autorizado o F4, caso se dirigir, os fotos saem somente para a direita, o azul é na volta. 2230, chama agora o centro Recife, em 128 decimal 8, alterna 135 decimal 3. Em 1288, 1353, vai. Mike, agora sim, identificado, mantendo Land Space, comprou a Veredon, aguarde na frente de comunicações. Chave Centro Recife na frequência 128 decimal 35, antena 125 decimal 1. 128 decimal 35, antena 125 decimal 1, 0, antena 635, muito obrigado, Valdir. 9 de 8. Tá, consciência aplicada. Responda 5524, agora de contato oral. Só na parte da base, 5 ali, mantém pistão 0. Autorizado, Leado, mantém pistão 0, 3, 1, 5, 5. Leado, 3, 1, 5, 5, após decolagem, inicialmente sobe e mantém nível 080 por 2,5 milhas. Ok, após decolagem, sobe e mantém o 080 por 2,5 milhas. Pode ser a decolagem visual, com curva à direita imediata após? Autorizou 5-5, agora eu vou solicitar o controle, autorização para o seu sair visual. Ok, mas muito obrigado. Azul 69, 18 no sol, azul 5, chame 219. 219, boa. Confirmar a solicitação, então o senhor vai sair em regra de voo visual, inicialmente vai manter mil pés e solicitar acender com controle, afirma? Afirma. Autorizado, decolagem pista na zero, vento no 50 graus, 109. Mesma decolagem, estrada 3, 105. Subiu, mantém a mil pés, curva direita, ingresso corredor axé, autorizado para usar a final da 35, mantém a escuta, aguardando transferência. Mantém a escuta, eu mantenho 5, começa a escuta. Chego, Lasca, chame, eu posso esperar da 1. Mantém o 07 ali, mantém o 0. Mantém o 0, 097. 55, regra de voo visual, mantém para ele achar no meu país. Afirmado, 1007 na sua escuta para atenção, tá 305. Prossiga, Guardião. 6155, modifica 0. Afirma, dá presente e sucesso para atenção. 3155, Palmeiras. USR modificado 1918, submata nível 090. Posição 2. 090 na ponte lenda, 3155. 4778, chame seu transistor na frequência 125, alterna 125.45. Vou romper o top 08. 425 é secundária, primária 2085, meu foco está zero noite, boa tarde, tá 3. 4778. Zero vento no 70 graus, 1 segunda. 305. Está autorizado a linha decolar. Pista na 7, vento de proa com 10 nós. Vejo que ela está com aula, tem, me escuta. Vai manter 500 pés ou não me pés? Manter 500 pés, tem não se escuta. Presidente, aciona o transporte padrão Guajão 05, mantém escuro na torre, altímetro 0020. Quando 020, não se escuta. Decolar, pistão 0, vento 1,60 graus, 1,09. Sierra Golf Oscar, confirma posição, tá alinhado? Sierra Golf Oscar, decolagem autorizada, pista 97, vento no meio 0 graus, 109. Juliette, com o vendedor que está autorizado, chame o táxi Papá para ingresso pista 97. Sierra Golf Oscar, decolado 125, controle de Salvador, 120, décima 8, curva direita, corredor axé. Sierra Golf Oscar, decolado 127, curva direita. Sierra Golf Oscar, controle de Salvador, 108. Fiosca, decolada 17, primeira curva direita, corredor axé, transfere 120, décimo 80. 635 na frequência, 122, décimo 8, alterna 135, décimo 3. 228, 353, gol 097. Solução Salvador, boa tarde, Geneve 314, passando no 1107. Funcionamento 3104, contato radar na decolagem Super-Vista da Monta Aranha 340. Fazia Monta para o 340, funcionamento 3104. Autorizado, ele era manter a pista no 7, deixa o número 1. Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, decolada 17, prossegue. Tentar o controle? Não vou falar não, controle, Salvador. Era lá para o controle, Salvador. Conselho Salvador, Sierra Golf Oscar, decolado 17, mantém a nona, meu pé, corredor axé. Conselho Sierra Golf Oscar, mantém a corredor axé no meu pé, eu lixo no 020, reposte para o da barra. Fono 020, reposte para o da barra, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, quanto tempo você está de novo? Está presente mais 50 minutos. Presente. Mantém a Rosário decolar, pista no zero, vento, 1,70 graus, 1,31. Agora decolou 1,0, vamos mais 2,0. Controle Salvador, 1208. 208, uma boa tarde, para Coral, que seria 2235. Juliette, November East, decolada 33, controle Salvador 208. 208, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, está 33, na 7, ponto, será da 109. Alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, pista no 3367. Transponder 5560, sobre manter o nível 300, foi da bomba. Redomão 300, sinal do 5560, não confunda isso, né? Eu só lembro isso, seu contato com o radar. Aguardão. Eu vou repartir para isso, eu gestão 020.